Tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Daniel Vídeos. Foi ele que me ligou, falou que chamou três chucas, falando que domingo, mas hoje é dia de descanso. Parceiro, tô com mó sono, mas se tiver uma pra mim, eu não durmo nem tem como. Tem chuca do Morumbi, tem chuca do Taboão. Vou falar que eu sou sonâmbulo e vou dar tapa no rabetão. Oi, tem chuca do Morumbi, tem chuca do Taboão. Vou falar que eu sou sonâmbulo e vou dar tapa. Sexta-feira eu tava na bala, elas que quis brotar pro Taboão. Sábado eu acordei na ressaca, mas mesmo assim eu parei no bailão. Domingo eu queria dormir, e da Zé o arrastão. Levou só mina gostosa e eu não resisto não. Eu quero é só brava na novinha do Taboão. É só brava na novinha do Taboão. E as fatias do Morumbi, quer sentar pros vilão. Eu vou tacar sem dor, quero saber. Elas irem embora, se tiver dura elas vai de busão. E hoje é só brava na novinha do Taboão. É só brava na novinha do Taboão. E as batidas do Morumbi, quer sentar pros vilão. Eu vou tacar sem dor, quero saber de nada não. Depois paga o bebê elas irem embora, se tiver dura elas vai de busão. Depois paga o bebê elas irem embora, se tiver dura elas vai de busão. Depois paga o bebê elas irem embora, se tiver dura elas vai de busão. E aí, DJ Gui da Zio, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Dessa vez não liguei o Gui da Zio, foi ele que me ligou. Falou que chamou três chuca, falando que domingo, mas hoje é dia de descanso. Parceiro, tô com mó sono, mas se tiver uma pra mim, eu não durmo nem tem como. Tem chuca do Morumbi, tem chuca do Taboão. Vou falar que eu sou sonâmbulo e vou dar tapa no rabetão. Oi, tem chuca do Morumbi, tem chuca do Taboão. Vou falar que eu sou sonâmbulo e vou dar tapa no rabetão. É que sexta-feira eu tava na bala, elas que quis brotar pro Taboão. Sábado DJ, eu acordei na ressaca, mas mesmo assim eu parei no bailão. Domingo eu queria dormir, e da Zé o arrastão. Levou só mina gostosa e eu não resisto não. Eu quero só brava na novinha do Taboão. É só brava na novinha do Taboão. E as batidas do Morumbi, quer sentar pros vilão. Eu vou tacar sem dor, quero saber de nada não. Depois paga o Uber pra elas irem embora, se tiver dura elas vai de busão. Eu quero só brava na novinha do Taboão. É só brava na novinha do Taboão. E as batidas do Morumbi, quer sentar pros vilão. Eu vou tacar sem dor, quero saber de nada não. Depois paga o Uber pra elas.